A dupla dinâmica? Não, Zé, guarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos. O baile dos enxutos. Vai, 3, 2, 1, fala galera, aqui é o Sorg de novo apresentando o Enxutocast. O Léo tá afastado por motivos de casco maior e sobrou pra mim mais uma vez apresentar. Vocês já viram no Anner, vocês já viram o post, então vocês sabem que hoje a gente vai falar de um monte de coisa que todo mundo fala que é clássico, que é foda, que é a última biscoito do pacote. Mas a gente vai falar que é uma merda, que vocês estão errados, porque nós somos fodas e, obviamente, vocês são burros e estão errados. Eu tô aqui hoje com no sempre presente Eunuco. Meu gosto é refinado, só que não. O Nicola Magin, entregando a identidade secreta do povo. Vocês gostam muito de merda, cruz credo. E o Groot. Eu sou Groot. E é isso aí, galera. Vai subir o CDC, aguarda um pouquinho aí que a gente vai começar já a minimizar as paradas. Chuchuzinhos, tá, vamos começar essa rodada. Quem quer começar a desmembrar os clássicos e justificar o porquê que esse clássico é uma bosta? Eunuco, vai, você que tá, pra variar, você tá falando pro caralho. Já começa e já dá a sua primeira opção. Tá bom, Livros da Magia. Livros da Magia é uma daquelas coisas que todo mundo coloca na pilha de, coisas fodas pra caralho da Vértigo. E como a Vertigo não existe, a grande maioria de vocês novatos não conhecem, é aquela história polêmica Mamilos, que dizem as lendas que foi de onde veio a inspiração do Harry Potter. É um moleque chamado Tim Hunter, que basicamente é o maior feiticeiro do mundo, e ele foi treinado, vamos colocar assim, pelo Constantino e pela Zatanna. E são as desventuras dele entre o subúrbio de merda onde ele mora em Londres, e o mundo da magia, que é o mundo das fadas, enfrentando anjos, duendes, mantícoras, fadas e caralho a quatro. E todo mundo sempre colocou essa história como uma história foda, que o moleque é bom, o moleque isso. Só que eu acho essa história uma merda. E não tem nada a ver com o fato de dizerem que é a origem de Harry Potter. Na minha concepção, Tim Hunter é um personagem principal muito chato. Porque é um moleque fraco, é um moleque pedante, é um moleque inseguro, muito mais do que o estereótipo do herói novato que quer descobrir o seu destino para se tornar um cara fodão. Ele é tão merda que a namorada dele, Molly, vira uma maga melhor do que ele em 5 edições. Ele é tão merda, mas tão merda que ele sem querer matou o pai dele de verdade. Cara, eu não, assim, eu não lia, virou série depois, né? Não pensava. E eu não li, eu só li a minissérie. E assim, a minissérie eu acho legal, cara. Até porque eu acho a minissérie muito mais uma sobre o universo místico e fantástico e mágico da DC do que sobre o Tim Hunter, sabe? Eu acho muito bacana aquela parada de cada. São 4 edições. E cada edição é um cara que leva o Tim Hunter, né? O Constantine, é o Mysterio, se eu não me engano, o Spectro, e tem outro que eu não lembro. Mas eu acho muito legal, assim, até a parada de ter cada edição ser um desenhista diferente, representando o estilo daquele personagem, eu acho isso muito bacana. Mas eu concordo com você, cara, o Tim Hunter é um personagem bosta, assim, ele é o personagem que é o maior mago da DC, ele é um merda, cara. Doutor Estranho pisaria nele com o calcanhar. Clarion, que é um personagem novo, também de certa forma, foi rebutado várias vezes, até mesmo pelo Grant Morrison naquele 7 Soldados da Vitória, é um personagem 10 vezes melhor do que o Tim Hunter. O Clarion conseguiu se tornar um personagem melhor do que o Tim Hunter em uma única sketch, quando ele chega perto do gordinho, tava fazendo um bullying com ele e fala: vou te dizer o dia e a hora em que você vai morrer. Tipo, mulher que fica com o olho arregalado. Tu fica com pena do gordinho, tipo, caralho, isso foi tenso. É, seguinte, eu considero a série boa. O personagem realmente é uma merda. O Shin Hunter. Achei maneiro como o Neil Gaiman pegou, assim, todos os aspectos de magia e reuniu nesses livros e mostrou como a magia foi feita, a magia foi feita no universo. Pegou vários personagens, cada um conduzindo de uma maneira. Foi legal, amarrou bem. Agora, o personagem de Tim Hunter foi uma bosta. Tanto que a série depois dele foi uma coisa insonsa, uma coisa terrível, uma coisa horrorosa. A série depois dele foi um monte de emaranhados que tentavam ficar dentro e fora do universo mágico da DC, porque ele misturava nas coisas da Vertigo, mas não ia muito pro lado do Sandman nem pro lado do Hellblazer, porque o moleque não era foda o suficiente para fazer as coisas que o Morpheus fazia, e ele não era hardcore o suficiente para aguentar a barra do Constantine. Virou tipo Malhação da Vertigo. Eu li os números aleatórios assim da série e realmente eu não gostava, achava muito chato. Eu não sei se era o Mike Carey que escrevia, mas eu achava aquele moleque chato com aquele skate do caralho, aquela coruja andando pra lá e pra cá, porra, que... Mas a minissérie eu gosto, cara. A minissérie eu acho legal, assim, eu acho essa minissérie em 4 edições bem, bem bacana. Eu comprei encadernado da Panini, foi um bom encadernado, um bom preço. Eu já tinha lido avulso quando saiu na época. Agora eu tive a oportunidade, agora eu comprei o encadernado. Eu tenho avulso. Eu termino os argumentos dizendo que Harry Potter é melhor do que Tim Hunter. Ratinho! E depois desses mamilos polêmicos, vamos para o Magin. Fala que você acha que é fantástico, mas a gente vai rebater falando que é uma bosta. Não. É o que eu acho, o que o nego acha que é fantástico, eu acho que é uma merda. É, eu tô com sono e ainda tô falando baixo, meu filho tá dormindo. Então, vamos aproveitar que ele tá ali no Team Hunter, vamos para Xerox, né? O Harry Porco. Mentira. O Harry Porco... filme ou tudo? Livro, bom, filme, o livro eu só consegui tentar ler o primeiro, achei uma merda. O amigo meu falou, não, começa a ler do Prisioneiro de Azkaban que melhora. Puta que pariu, uma merda, do mesmo jeito. Os filmes eu não consegui ver até o final nenhum. Pô, você pega, conta a história de um romance adolescente, onde um moleque não beija, não fode, não come ninguém, não vai pra lugar nenhum. Aí tem uma grande ameaça, que também não ameaça ninguém, porque o cara nunca aparece. É aquele cujo nome não pode ser dito. Eu sempre lembro daquele episódio da Caverna do Dragão. É muito bizarro. A história vai do nada pro lugar nenhum, aí do nada sempre o pessoal, não. É, eu tenho agora aqui um feitiço novo que resolve os problemas. Mas pra que esse feitiço serve? Não, é só pra resolver esse problema e é isso aí, inventei ele agora. É mega chato. Cara, eu li o terceiro livro, né, que eu assisti os dois primeiros filmes, aí eu li o terceiro livro, que é o Prisioneiro de Azkaban, e li a metade do quarto. Cara, a escrita da mulher lá da piranha é muito chata. É sempre assim, Harry, Rony e Hermione foram pra cozinha. Aí Harry, Rony e Hermione acharam um fantasma na cozinha. Aí Harry, Rony e Hermione conversaram com o fantasma na cozinha. Cara, lembra que a gente, quando a gente tava falando dos roteiros do Chris Claremont? Enquanto isso, o Noturno se teleporta. Ó, eu acho que vou me teleportar. Aí o Wolverine chega. O Noturno está se teleportando! Cara, é a mesma coisa, só que é um livro de 300 páginas desse jeito. É muito chato. A narrativa é descritiva, mas não é aquela coisa... Como se você estivesse vendo um roteiro minucioso, como por exemplo São cara, Sherlock Holmes, por exemplo. Não! Parece que você tá lendo um fanfic escroto, sabe? Um fanfic de um moleque de 14 anos. É, a narrativa dela é muito chata, cara. É muito chata. E essa parada também do Valdemar lá, nunca aparecer. Porra, que merda que é aquilo, cara. O Valdemar sem nariz. Eu ficava. Pô, quero. É, Valdemar sem nariz. Eu ficava, assim, eu queria ver, eu queria saber do cara, queria ver, pô, o cara é foda, ele matou um monte de mago, e ele não sei o que, o caralho, e, pô, o cara nunca aparece. Não, a gente não pode falar o nome dele, tá? Cara, a verdade então, é que pintaram que... Darth Vader e entregaram um Gargamel. Na puta que pariu, cara. Não, eu concordo com o Nicola, é muito chato, cara. Harry Potter é coisa, assim, pra criança mesmo, pra... Não, e fora, ó... Que puta que pariu. Agora que o Nuno falou do Darth Vader e do Gargamel, eu pensei em outra coisa. Fizeram a mesma... Os pais do Harry Potter, a história do Harry Potter é mais ou menos a história do Darth Vader, se você for parar pra ver. Ah, não, a criança aqui que pode fuder tudo, não sei o que, não sei o que lá, vamos esconder, tá? Deixa contigo. Puta que pariu, não vou procurar o primeiro parente do cara se eu quero achar o moleque. Pelo amor de Deus, né? E o moleque ainda mora na Terra. Se o tio dele ainda fosse um mega feiticeiro fuderoso, não é que nem a porra do tio do Luke. É o fazendeiro gordo lá. Era só chegar lá, no, um pirulito e vambora, moleque. Acabou a história. Concordo também. Vem, neném. Concordo também. Esse livro, eu nunca li o livro porque eu já achei chato pra caralho, pra ser sincero. Os filmes tive que ver por circunstância que tinha pessoas ao meu redor que tinha que ver. Achei tudo uma bosta. Uma merda. Umas coisas sem propósito, sem sentido. Aquele parece, esse moleque de Harry Potter parece um mongoloide. Sério, sabe? Parece um mongoloide. Não, cara, a parada da cicatriz na testa dele é chata, sabe? Não, outra coisa só. Tipo, o vilão da história de verdade é o Dumbledore. O filho da puta desde o primeiro livro sabe como resolver as coisas e fica naquela de não, você tem que crescer. Não, você tem que passar por isso. Não, tipo, porra, se você sabe que colocar a mão no fogo vai te fazer uma queimadura, por que tu coloca? Não, porque você tem que passar por essa experiência. Foda-se, filho da puta. Mata logo o cara. E me ajuda, não fica me querendo me fuder, não. Tipo, durante 8 anos da vida do moleque, o Dumbledore ficou só naquela negócio. Você tem que aprender, Harry. Você tem que crescer, Harry. Porque você vai ser um mago poderoso, Harry. Porque você vai ser o que, Harry? Velho, filho da puta! Ô, Nuco, você tá querendo dizer então que o Dumbledore é um mestre dos magos de 1,80m? O Dumbledore é um mestre dos magos de 1,80m que faz a varinha sumir. Latinho! Danado! Gerson Mendes aprova. Só uma partezinha pro pessoal não tomar minha carteira do Conselho Jedi. É, que eu falei mal do Star Wars. Mas no Star Wars, quando o nego esconde o moleque com o tio dele. O Darth Vader pensa que o moleque tá morto. O Voldemort sempre soube que o Harry Potter tava vivo. Por que ele não foi atrás da família do filho da puta só pra checar? Não. Você o filho da puta aí? E outra coisa, o Luke tava num planeta lá no cu do mundo, né? Tava lá na puta que o pariu. Não, tipo... Tatooine não é um planeta na puta que pariu, não. E o Darth Vader não tava atrás, porque pra ele os moleques estavam mortos. Ele não sabia que o moleque tava vivo. É. Agora o Voldemort sempre soube que o Harry Potter tava vivo e ele precisava do moleque. E o pior de tudo, uma coisa que eu não consigo aceitar, tem aquele negócio tal do mundo dos trouxas, porque no mundo dos trouxas é isso, os trouxas é aquilo, mas os caras passaram quase que uns 5, 6 anos duvidando da existência do Voldemort. Era só chegar com a coisa mais simples do mundo, aqui, seus filhos da puta. Meu Deus, que magia é essa? Se chama iPhone, eu tirei uma foto dele, porra. É sensacional, cara. É. Foda-se, Harry Potter. Nossa, é muito estúpido mesmo. O Groot, você já escolheu o que você quer falar, meu filho? Ah, eu vou falar daquilo, cara. Essa série. Então manda. Essa série do Arqueiro Verde, cara. Meu Deus do céu. Coisa escrota, cara. Tentei assistir, tentei, juro que tentei, cara. Sinceramente, eu detestei. Achei uma bosta. Que seja essa merda. O Frecha. Entendeu? Primeiro que eu achei puto, porque é Arqueiro Verde, caralho. Cadê a porra do Arqueiro Verde na porra do nome? Segundo, cadê os inimigos? Que inimigos que o Frecha que ele tem? Cara, sei lá. O Malcolm Merlin só. Tem o Malcolm Merlin, que é o... Tem o Conde Vértigo. Uhum. E tem o. Trouxeram do Batman também. Sinceramente, tá fazendo muito sucesso. Gerou spin-off. Gerou a série do Flash. Beleza. Cara, mas eu não consegui assistir. Eu achei uma baboseira. Entendeu? Achei muito, muito, muito sem propósito. Mas, tá vendo? Cara, eu tenho um problema, assim, o nego vai me encher o saco agora nos comentários, que já fica falando que, ah, BD é um site marveca, mimimi, bobó, foda-se. Cara, eu vejo essas séries, tipo, do Flash, do Arrow, do Constantine lá e do Gotham, eu vejo os mesmos problemas que eu vi em Smallville, cara, aquela produção tosca, sabe, aqueles roteiros fraquinhos. Pô, eu vi um moleque lá, o Ricardito lá, o Frecha Vermelha, num episódio. Cara, que escroto aquilo, sabe? Que uniforme feio, que mal feito, sabe? Porra, aqui tem uma loja que vende couro aqui na minha cidade que tem uma jaqueta de couro mais foda do que a que ele usa no seriado. Pô, então, sabe, a produção muito escrota, cara. Fora que aquelas historinhas água com açúcar, sabe? Aquela açãozinha besta, que não vai pra frente, não vai pra trás. Tá favoritado aqui no Netflix, mas eu não sei se eu vou assistir, não, cara, sinceramente. Na relação das histórias, eu tenho. Não é uma defesa, é apenas uma justificativa, porque toda série americana segue o modelo de soap opera. Eles estão acostumados. Seria a mesma coisa que você querer fazer uma série no Brasil, não adianta, vai virar uma novela. Por quê? Porque o público brasileiro consome isso. Então, esses romancezinhos paralelos, essas histórias água com açúcar, essas plot twists sem sentido, já fazem parte da cultura deles. Mas eu concordo com tudo que você disse sobre as séries da DC. Na minha opinião, Gotham está completamente sem sentido. Arrow só está fazendo sucesso por causa dos personagens do Batman que estão ali. Que basicamente, Arrow é aquilo que a DC queria fazer com o Batman, mas não teve culhões de fazer porque ficou com medo de queimar um personagem que dá muito dinheiro. Então vamos pegar esse personagem classe B, se der certo, ótimo, se der errado, é um personagem classe B. E eu vou te dizer uma coisa, gente. Mas Flash é bom, eu gosto do Flash. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Arqueiro Verde é um dos meus personagens favoritos da DC, cara. E me dói muito ver uma série dessa que não pega, tipo assim, aquela parte dos caçadores. Já pensou você passar numa série, aquela fase que o Ricardito tava tendo problema com drogas, cara? Porra, ia ser muito... Não faz nunca. Eles não fazem nunca. E o medo de falar, ah, olha aí, super-herói é drogado, sabe? Não vai dar pra isso nunca. O treinamento dele não dá pra abate, que ele aprende a fazer aquele tal daquele Nobiai, que tem até uns caçadores, que basicamente é, o cara não erra. Qual é o poder do Arqueiro Verde? Ele não erra. Ele não consegue errar. Ele acerta qualquer alvo quando ele quiser. Ele não erra. E, porra, isso daí é algo foda pra caralho, que ele teve que passar por um treinamento mais fodido que o do Batman pra aprender. Ele literalmente ficou quase que um ano cego. Um ano aprendendo a tirar arco e flecha cego pra poder aprender isso. É um personagem que tem muito potencial, muita coisa que poderia ser explorada e que... Esses dias pra trás eu tava virando de canal, aí pro Snow Warner tava passando, acho que o primeiro episódio da terceira temporada. Cara, o barulho quando ele atira a flecha, que coisa escrota aquilo. É um assoviozinho, cara, muito escroto. Ah, sei lá, essa produção. A roupa do Slade Wilson, cara, do Exterminador, aquela máscara dele, que troço escroto, cara. Na Re-Rap tem uma máscara do Darth Vader. Aquele buraco feito no Photoshop no olho dele. Cara, você vai na Re-Rap e tem uma máscara do Darth Vader lá muito mais legal do que do Slade, cara. Puta merda. Essas coisas que me cansam, sabe? Essas coisas que eu não me empolgo assistir a série. Aí tem um elencozinho de uns atores bunda pra caralho, cara. Igual no Gotham. Aquela merda daquele ator que faz o Bullock, sabe? O caricato pra caralho. Pô, o cara fez curso na... Saiu da Maria do Bairro, sabe? Pra atuar em Hollywood. Puta que pariu, cara. Porra, Maria do Bairro foi foda. E a mucha honra, Maria la del barrio soy. E só fazer um adendo. A gente não vai falar mal de Agents of the Shield porque todo mundo sabe que é uma merda, né? Então... Depois vai vir um monte de deceneco falar que a gente da Shield também é ruim. Cara, a gente da Shield não é ruim. Da Shield é muito ruim. É muito ruim. Ela tem que melhorar muito pra ficar ruim, cara. A gente da Shield é muito fraco. É uma bosta. A gente da Shield é tão ruim, mas tão ruim que faz o filme do Thor parecer bom. Só pra você Nossa. Ô, Lupa, a gente não vai falar. Primeiro Capitão América é um clássico. Pera primeiro aí, Capitão pera América aí. Vem a lógica. Pera, cara. A gente não vai falar de Agents of S.H.I.E.L.D. porque tem que, o pessoal tem que achar bom pra gente dizer que o pessoal acha bom e é uma merda, na verdade. Como ninguém acha bom, a gente vai mudar de tema. Verdade. Quando a gente for fazer um tema de coisa, de eu gosto dessa merda, aí a gente pelo S.H.I.E.L.D. entra. Vou falar a minha opção, vou para os quadrinhos. Eu vou falar do Justiça, Justice, aquela mini max série do Alex Ross e eu esqueci quem que escreve aquilo. Sério? Era essa? Que eu tava falando? Hã? Quando você escreveu Justiça, era disso que eu tava falando? Não tinha associado o nome. Porra, Justiça é bom. Concordo. Cara, não, eu não gosto. Cara, eu comprei. Eu tenho um sério problema pra comprar quadrinhos, assim, quando tá no número 2 e eu não tenho o número 1, né? Eu não compro, eu não consigo, assim, é uma mania. Pode ser a coisa mais foda do mundo, se eu não tiver a 1, tá o 2 na banca, eu não compro. Mas aí eu cheguei um dia, tava lá, Justiça número 3, eu falei, caralho, cara, que bosta, todo mundo falando que esse negócio é bom, não sei o quê. E aí o 3, eu não tinha nenhum, nem o 2, eu acho que eu fiquei quase um mês, assim, se eu tava pra ser recolhido, eu acabei comprando. Aí eu comprei o 3, o 4, o 5, acho que quando o negócio tava no 7, começou a sair o 1 de novo. Voltou o 1, 2, 3, aí eu acabei completando as duas edições e eu fui ler. Aí eu vi a primeira, achei... Aí a segunda, a terceira, a quarta... Cara, lá na quinta o negócio não engrenava, cara. Aquela lenga-lenga, aquilo não vai pra frente, não vai pra trás, cara. Eu gosto pra caralho do Alex Ross, até que foi um dos motivos que eu comprei essa minissérie. Mas, cara, eu acho aquilo uma merda, sabe? Eu acho chato, parado. O negócio é um super amigo repaginado, sabe? Eu ia falar isso muito pra chato. Você, que talvez você não goste por causa da sua memória afetiva de super amigo. Não, mas assim, eu vi um super amigo repaginado, assim. Eu sei que a ideia deles foi fazer isso. Mas eu acho que não funciona, cara. Eu acho que são épocas diferentes, sabe? O andamento da trama é muito chato, é muito arrastado. E, sabe, eu não gostei, cara. Aliás, não é que eu não gostei, eu não gosto até hoje. Eu fui dar uma chance de novo esse tempo atrás, eu peguei pra ler. Eu não passei do terceiro, falei, porra, cara, que saco. Não vai, eu não gosto, eu acho muito ruim. Apesar de eu gostar pra caralho do Alex Ross, eu acho que essa minissérie tá foda, tá... É maravilha, é linda. Os personagens que ele faz são do caralho. Mas, não, eu acho muito ruim isso, cara. Aí saiu a edição definitiva, mega foda, pesando 50 quilos e pá, banhada louca. Eu via nego cobrando, esgotando. Eu falei, por que, meu Deus? Por que vocês fazem isso? Não. Eu acho muito ruim, cara. Não gosto, não. Eu gosto. Eu acho que tem algumas coisas bem legais ali. Uma coisa você falou certo, é uma repaginada dos Super Amigos, isso daí você não pode negar. Não são os personagens da DC Comics, não são os personagens pós-Crise nas Infinitas Terras. São os personagens daquela série esquisita que passava nos desenhos, nos programas da Xuxa, do Clube da Criança, que todo mundo tem, os velhacos têm na sua memória afetiva. E são aqueles personagens de uma temática mais adulta. Então, você tem o Brainiac, que é aquele Brainiac verde esquisito com um avental de médico, operando a cabeça do Aquaman. De sunguinha? De sunguinha. É de sunga, né? Você tem aquele Lex Luthor com aquela roupa cheia de latinha de Coca-Cola mesmo. Então, você tem aqueles personagens do desenho mesmo, clássico, sendo repaginados por uma história com a pegada mais anos 2000, mais adulta, mais séria. Tem aquele lance da Mulher Maravilha ficar toda fodida e no final ela meio que ser ressuscitada com barro. E eles terem que usar aquelas armaduras para se proteger dos nanomáquinas do Brainiac. Então, é uma série. Aliás, as armaduras são foda, cara. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. Cara, mas assim... Eu achei a armadura do Batman injustiça melhor do que a armadura do Batman em Reino da Manhã. Concordo. As armaduras são fortes. Cavaleiros do Zodíaco. Aliás, o visual da história é lindo. Mas assim, o meu problema não é nem o visual, né? Nem o Brainiac de sunguinha, não é nem a sabe? Gorila Grodd. Coisa. É, não é nem isso, nem o visual, não é nem isso. O problema pra mim é a trama, que não funciona, sabe? Eles quiseram dar uma colocar uma versão mais adulta pra aquelas historinhas dos anos 70 que eram feitas pra criança, e eu acho que não casou, sabe? Não ficou nenhuma coisa nem outra, ficou um negócio insonso, assim, meio termo, em cima do muro, não sabe pra que lado que cai. E não vai, sabe? Eu acho que a trama não funciona. Sei lá, eu não gosto, cara. É, eu concordo com vocês. Eu acho graficamente ele é bonito e tudo mais, claro. Mas a história é meio assim, é meia boca. Para outra rodada, agora voltar para o Eunuco. O que você acha clássico, mas que é uma bosta? Não sei se envelheceu mal, não sei se eu envelheci mal, mas é Akira. Todo mundo fala que Akira é um clássico moderno, que é um dos melhores mangás que existe. Akira é mangá. Não, vou falar no conjunto da obra. Vou falar tanto do mangá quanto do anime. O anime realmente tem uma qualidade gráfica exemplar. O problema é que o anime fudeu com o mangá. Porque o Katsuhiro Otomo teve que parar 2 anos para fazer o anime. E deixou o mangá em stand-by. E quando ele voltou, não sei se ele voltou querendo fazer aquilo mesmo, porque aquela fase pós-Neo-Tóquio devastada, com o Akira dando uma de imperador e o Tetsuo brincando de primeiro-ministro, aquela série é uma merda. Tipo, aquele final ali estragou completamente a porcaria do mangá. Tipo, o anime deu um final perfeito. Aquele final do tipo, acabou, gente. Teve um segundo efeito Akira, ele devastou a porra toda. Kaneda tá de volta, vai ficar com a garota e o mundo foi pra casa do caralho. Só que eles resolveram dar uma de vamos explicar o que aconteceu depois. E isso acabou, porque é mais ou menos como aquelas séries de TV que deveriam ter acabado na 4ª temporada e duram até a 12ª. Basicamente, o mangá de Akira é isso. Acabou muito depois. Talvez tenha sido o primeiro a entrar nessa linha, que tantos outros mangás como Naruto, One Piece e Dragon Ball acabaram adotando. One Piece... Cala a boca, meu aluno! Você está me secando pela boca! Mas a ideia é essa. Resumindo completamente o meu argumento. O mangá acabou mal. O mangá deveria ter acabado como um anime. E, bom, o anime é foda e matou o mangá. O mangá era foda e deveria ter acabado junto com o anime. Eu nunca li o mangá, cara, mas o anime eu ainda acho foda, assim. Até eu assisti, acho que não tem nem um ano que eu reassisti. E, pô, continua do caralho, cara. É, o Kal-El, o Super falou uma coisa, às vezes, mas é um pouco verdade, assim, se for parar pra prestar atenção na história do anime, você vê que é meio estranho, assim, a história é meio picotada, assim, é um negócio meio esquisito. Mas eu acho o anime do caralho, cara. Até hoje, assim, trocentos anos depois. Então, é isso aí. Bruce, você que já tá em ponte de bala, vai. Continua aí. O que você acha ruim? É, cara, não é nem clássico, né, não. É uma ideia que eu sempre detestei desde que apareceu. Novíssimos X-Men, cara. Eu achei completamente sem propósito. Se você for pensar num argumento lógico pra isso, tudo bem que é quadrinho, né? Pô, mas não existe. Só pelo fato de eles estarem no tempo presente, entendeu? Já corre o risco todo de alterar tudo que aconteceu até agora. Então, a única maneira plausível de achar que ele faz algum sentido é que eles não são os X-Men originais da cronologia do Mutante. Sexo existe, né? Hoje em dia, no dia de hoje. Entendeu? Acho completamente sem argumento, sem sentido, entendeu? Esses novíssimos X-Men, até revista própria, sabe? Não engulo, até hoje eu não engulo, cara. Novíssimo X-Men é qual exatamente? X-Men originais. que vieram do passado, que o Fera trouxe. Os dois vilões voltam pro presente, que o Fera, Ciclope, traz o Meninote Leite com Pera de volta. Eu vou te falar quando a história começou com um arco, eu acho que é tipo o problema do Super Spider-Man. É, quando a história começou por um arco simples, coisa e tal, o negócio era válido. Mas depois descambimbou pra uma epopeia maluca. Eu acho que aquilo dali deveria ter acontecido mais pra frente. Ideia boa na hora errada. Por quê? Quando falaram que iam pegar os X-Men do passado pra trazer pro futuro, pra consertar o Ciclope Zureta das ideias, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ih, heróis renascem de novo. Ou então aquela saga que o Tony Stark ficou maluco e pegaram a versão adolescente dele para tentar consertar e ele acabou virando um novo Tony Stark. Tinha a falha no argumento. Você, alguém, se de repente você, um desses X-Men originais, que teoricamente são originais, que deram origem ao Escutão aqui hoje, se um deles morre... Morreu, o Ciclope morreu durante essa saga. Lembra o que aconteceu? A realidade toda se apagou, o Ciclope mais velho apagou e apareceu, lembra? É por isso que todas as raças alienígenas do universo Marvel querem acabar com a raça humana. Ser humano só faz merda. Entendeu, né? Esse aí é um detalhe muito, muita gente deixou partida. Quando o Ciclope novinho se machucou, o Ciclope mais velho desapareceu durante o tempo e voltou. Então isso pra mim já é um buraco na coisa. Se qualquer coisa acontece com um deles ali, todo o contínuo temporal até o momento vai ser afetado. O problema todo é o seguinte, a minha cabeça era, eles iam matar todo mundo, todos os velhos, e fazer meio que um reboot sem ser um reboot. Então você ia recomeçar com os X-Men originais, mas nos tempos atuais. Talvez sobrassem, assim, meia dúzia de gatos pingados com um nome X no meio. Uma Tempestade, um Wolverine, para serem, assim, os mentores. E esses X-Men novos seriam o reboot da série. Mas você continuaria com os que vendem ainda. Você continuaria com o Wolverine estampado em todas as capas. Você continuaria com uma Tempestade, porque todo mundo gosta dela. Continuaria com, sei lá, uma Jubileu, mesmo ninguém gostando dela. Você continuaria com esses personagens assim. Só que eles não fizeram isso, porque eu acho que a Marvel tá protelando essa ideia do reboot por causa dos filmes. Porque toda vez que eles estão fazendo alguma coisa que você acha que vai ser uma renovação, tipo, ah, vão matar o cara agora e vão colocar um novo, você sabe que é por causa de um filme. Igual o Homem-Aranha. Tiraram o Homem-Aranha por causa do Superior, e depois o Peter Parker voltou quando o segundo filme estreou. Igual o Capitão América. Estão deixando o Capitão América velhaco agora. Eu aposto que quando estiver chegando próximo de estrear o novo Capitão América, o Guerra Civil, o Steve Rogers volta a ser o cara com escudo e com a estrela no peito. Uma coisa que eu achei muito sem propósito foi esse Falcão virar o Capitão América, o novo Capitão América, porque é o seguinte, esse filme agora do Capitão América que passou o segundo, o Falcão aparece muito, tem a identidade estabelecida no filme, ele age como Falcão. Aí nos quadrinhos agora, o Falcão vira o Capitão. Aí, que nos Vingadores... Mas a sua, cala a boca, a sua opção não foi Capitão América. A gente tá falando dos X-Men, novíssimo X-Men. Descambou. É, vamos manter o foco na parada. Mas a gente tá voltando aos X-Men, novíssimo X-Men. Eu achava que seria um reboot dos X-Men, ou uma forma de renovar a franquia por causa dessa iminência de talvez exterminar os mutantes por conta do universo da Fox. E se for isso, eles estão adiando demais esse negócio. Eu achei assim, quando eu comecei a ler, eu achei até maneiro a história. Até o Bendis, eu acho que ele já tinha que ter aposentado, ou ele tinha que estar só escrevendo o Aranha Afoneguinho, sabe? Porque eu acho que ele tá só caindo, mas enfim. Eu não achei ruim a ideia, não. Mas eu pensava comigo, quando acabar essa história, eles vão levar de volta os moleques pro passado com a mente apagada. Aí na hora que acaba o primeiro arco, que eles continuam, eu falo, não, cara, não, sabe? Entendi. O negócio não tem sentido eles continuarem no presente, cara. Não tem porquê. Aí fica aquela lenga-lenga, aí o Ciclope novinho, ai, porque eu cresci, eu fiquei mal. Puta que pariu, moleque babaca, sabe? Ai, não sei o que. A única coisa, aí fica o anjo, vai pro lado do Magneto, lá com o Ciclope boladão. A única coisa legal disso tudo era a Jean Grey, no presente, descobrindo o que aconteceu com ela e ela descobrindo os poderes dele. Também ficou com a impressão de que ele transformou ela numa tremenda de uma vagabunda. Aham, sim. Uma piriguete. É, cara, total. Que safada mesmo, do tipo, ah, Scott, vamos fugir daqui, porque eu não quero morrer, eu não quero que você me mate, eu não quero ficar maluca. Não, a gente tem que ficar aqui, tá bom. Hank. Ai, eu quero trepar com você. Tipo assim, eu sei que você gosta de mim. Vamos fugir daqui. Tá bom, Jim. Tipo, mó filha da puta. Piranha, não, piranha. E eu acho isso, cara. Tinha que ter um fim da fase, ou sei lá, usado em 2, 3 arcos. Tinha que mandar os moleques de volta pro passado com a mente apagada. Porque e agora? Como é que você conserta isso? Os moleques do passado já sabem tudo do futuro. E agora? A Emma podia fazer isso. Não, mas o problema é o seguinte: a Emma não é uma telepata tão poderosa quanto o Charles. Se ela voltasse, se eles voltassem no tempo com alguma alteração da mente da Emma, na hora o Charles ia saber. Tinha que ser ele mesmo. Ou às vezes é isso, né? Porque eles vão trazer o Xavier de volta no fim dessa bosta, dessa série aí do Remender. Às vezes é isso, às vezes eles vão fechar o bonde dos novinhos com o Xavier voltando, né? Tipo, ó, apaga, vão arrumar essa bosta aí, apaga a memória dessa galera e o Hank manda de volta pro passado, não quero saber. O Ciclope tá no espaço. É, a Laura, que é a X-23, entrou pro grupo. A Kitty Pryde tá sendo professora dele. Eles estão junto com o X-Men revoltado boladão. O Ciclope passeando com o papai no espaço, e o Ciclope no espaço tá muito melhor do que ele com os X-Men. Ele tá fazendo umas coisinhas muito escrotas lá no espaço com o pai dele. Por incrível que pareça. Enfim, puta puteiro do caralho, né? Como sempre, cara, X-Men sempre foi essa zona, né? Mas o X-Men pelo menos tem um argumento de ter sido o primeiro a ter inventado essa zona praticamente na Marvel, né? É, o X-Men foi assim, o conceito de vamos pegar a novela mexicana e colocar em choro em quadrinhos. X-Men. Justo. Cara, qual é o seu comentário? Dinastia M, quando dizimou lá, sumiu, viu um monte de mutantes lá, foi a melhor coisa que a Marvel fez, cara, mas depois voltou tudo normal. A gente tá aí ainda? Tô. Tá, é... e aí, o que você tem a dizer? Eu vou falar de um negócio que me dói até no coração, mas vou falar, foda-se. O pessoal mais novo gosta muito dessa porra, dessa trilogia nova de Star Wars. E ela é uma merda. A nova que seria a antiga, que seria episódio 1, 2 ou 3. É uma merda. Uma merda e foda-se. Sou putinha, cuequinha de sábio de luz, sei lá. Chame ele o que você quiser. Gosto muito de Star Wars, mas essa trilogia nova, os desenhos novos, tirando aquele primeiro desenho do cartoon das Guerras Clônicas, que era com o traço do Johnny Bravo, coisa e tal, é tudo que fizeram dali foi uma aposta. Tartarov, esqueci lá o nome do cara. Isso. Tudo que fizeram depois foi uma merda com Star Wars. O cara que escolheram pra fazer o Darth Vader, tanto quando criança como com adulto, virou um personagem de bosta. O George Lucas, a melhor coisa que o desgraçado fez foi ter vendido a porra da franquia. Tu se lembra como chamavam o moleque na época do episódio 1? Chamavam ele de Manequim Skywalker. Aquele parece um boneco de cera, porra, de cera. Ah, cara, o molequinho é foda, vai. Eu gosto do molequinho, mas o resto, o outro eu concordo. Aquele desgraçado lá do Darth Vader, do Anakin malzinho lá, é uma merda, cara. Cara, tem algo pior nessa trilogia, tipo, o Jar Jar Binks, aquele filho da puta. Jar Jar Binks, ele estereótipo, não, Jar Jar Binks. Nossa, cara. Missa! Cara, eu lembro. Eu lembro quando eu fui ver o episódio 1. Eu tava pilhadaço, assim, caralho, cara, Star Wars, que foda, episódio 1. E o. Minha mente tava explodindo, né? Cara, entrou esse desgraçado em cena, eu ficava assim, o quê? Por quê? Por quê, meu Deus? O pior de tudo é isso. O pior é quando, tipo, você já tava nessa. O filme já tava na época em que as pessoas pegavam spoilers e resenhas na internet. Então, você tá. Pô, Star Wars, que foda, que maneiro. Peraí, o nome do cara é Panaka? Que história é essa de Dooku? Conde do Cu. Esquecido, deu várias outras pessoas devem ter feito isso. Eu fui pro cinema pra ver o episódio 3 esperando ver o Jar Jar Binks morrer. Eu falei, não, esse filho da puta vai morrer, vamos matar ele pra ele não aparecer na trilogia nova e livro nenhum depois. O filho da puta não morre. É, eu tava crente, sei lá, que o Anakin ia matar ele, alguma coisa dessas. Uma das coisas que ia fazer ele ficar mal seria matar o Jar Jar, que era amigo dele. Eu falei, não, vai ter, ainda tem chance. Uma puta que pariu. O que faria sentido, né? Porque na trilogia antiga ninguém menciona esse. Não, mas se ele traçado. Matasse o Jar Jar, ele não ia ficar mal. Se ele matasse o Jar Jar Binks, seria ser sagrado como o maior Jedi de todos os tempos. Cara, se eu fosse Obi-Wan e o Anakin matasse o Jar Jar Binks, cara, eu falava, velho, vai pro lado negro na força que eu vou contigo. Vamos, tamo junto. Ou então virava, ó, tu pode ir pro lado negro, mas pela primeira vez, faz a sua primeira estreia. Enforca aquele filho da puta. Mas mata devagar, não mata rápido não, devagar. Você vai se acostumar a fazer isso com o subalterno. Mata aquele filho da puta ali, por favor. É, treina o Force Grip com ele, vai. É, eu concordo com o Magin, cara. Puta que pariu. Eu acho que tem duas coisas legais. Aliás, tem três. O Ian McGregor, eu acho que foi bacana, assim, ele como Obi-Wan. O Darth Maul, apesar dele aparecer com nada, assim, tipo, se colocar no tempo de cena dele, ele tem, acho que, 10 minutos. Cara, eu acho que o ator, o Ray Park, é tipo o Keanu Reeves. É. Ele é ele mesmo. É, ele não é ator, ele é lutador, né? Ponto. Ele é artista marcial. É, ele é artista marcial. Mas ele consegue. Mas eu acho ele foda, assim. Mas eu acho o visual do Darth Maul foda e tal. E o lance do sabre lá com duas pontas e o caralho. E a cena final do no, eu acho massa, cara. Caralho, não, tu me lembrou disso, eu tinha esquecido. Puta que pariu, Lord Vader. Sim, mestre. No! E o pior, tipo, ó, você matou ela quando tava com uma raiva, cara. Tipo assim, tu ficou bolado lá pra cima e matou ela. Não, peraí, tu tá mentindo pra mim. Não, tá mentindo pra mim sim, eu tenho a força, esqueci, eu tô lendo sua mente. Desculpa aí, Vader. Já era pra ter acabado ali, porra. Não, tem algum. Tipo, eu acho. Sei lá, essa cena dele é muito trash, ele parece muito o Satan Ghost, nem se mexer direito ele consegue se mexer. Sendo extremamente polêmico agora, entrando em detalhe até mesmo político, Império ou PT, mano. 20 anos pra fazer uma Estrela da Morte, acha superfaturamento dessa porra. Ah, sei lá, midi-clória é meu ovo esquerdo. É, nossa, cara, você me lembrou dos midichlorian, cara. Puta que pariu. Cara, midichlorian é pior que o No do Darth Vader, imagina. Na boa. Não, não. Cara. Calma aí, tem bagulho pior que o midichlorian. O Darth Vader, seu menino Jesus. Quem é o pai dele? Não, foi geração espontânea. Ah, vá tomar no cu, puta que me pariu. Geração espontânea assim, significa que ela foi dopada, o Jabba veio, deu uma bimbada nela e foi embora. Não! Puxou a Jabba nela. Me telava, velho, Jabba. Cara, essa trilogia é tudo errada, né? Puta que pariu. Não, é ridículo. Mexeram com um negócio sagrado que nunca deveriam ter mexido. Entendeu? Foi ridículo. Desnecessário. E mais ou menos. E o ângulo da trilogia que a gente já viu como primeira, meu Deus do céu. Tem algumas coisas legais, até querendo falar. Tem um negócio bem legal que eu achei que eles fizeram, foi mostrar que os Jedi não são aquela coisa boa, não são um templo budista, não é uma congregação de monges. Isso eu achei maneiro pra caralho. Isso era bem explorado nos livros. Os Jedi tem um lado não legal, do tipo, ah, se você não seguir o que a gente quer, a gente te expulsa da ordem e foda-se, você é pau mandado mesmo e acabou. E a maioria dos Jedi é tudo jagunço. Você pega, você vai o quê? Não, você vai lá naquele planeta lá pra impor o medo e... Mas a gente é da luz, não sei o que não. Você vai lá, você vai pôr a diplomacia através do medo. Você senta, coça o sabre lá, mostra, põe na mesa. Se nego não concordar, você mata geral e fala que foi a coisa certa a fazer. Se não matar, vum, vum, vum. Se vocês notarem, no primeiro filme dessa trilogia, quando o Obi-Wan e o Qui-Gon chegam pra mediar a negociação dos caras lá que tá tendo entrave político, os caras estão se cagando porque os Jedi estão indo pra lá. Os caras têm medo dos Jedi na hora que não chegaram dois Jedi, não sei o que, bota eles ali na sala e mata aquela porra toda. Fudeu de vez. Eu tenho duas coisas, eu acho que são coisas que tá junto no pacote merda, assim, mas acho que destaca, cara. Mace Windu, que eu acho que é um personagem bosta. E burro o. Ah, puta que pariu. e o pai do Boba Fett, que vira coco. Não. A melhor frase que o Peraí. Que poderia falar, ele não falou. I want this fucking shit out of my fucking ship. Não, ele podia ter falado um monte de motherfucker lá. Eu, motherfucker! Mas então quem começar a mais... pregar o evangelho, porque Deus... um pedaço de cérebro preso no cabelo. Um grande vingança. Ô, Magin, o que você ia falar do Boba Fett? Eu ia falar do Boba Fett. Tipo, era fãzoca do Boba Fett, blá, blá, blá. E, porra, aquela origem que fizeram pra ele, nossa senhora. Nossa, o negócio, tipo, na primeira trilogia você via, o Stormtrooper 1 era mais alto que o outro. É mega, mega bizarro aquilo. É. Não, sem contar que ele é um clone, né? O Boba Fett é o clone do pai dele. Ele é um clone infantil dele mesmo. Tipo assim. Ah, puta que pariu. É. E, cara, é foda, porque eu também, o Magin falou, na trilogia antiga, eu gostava pra caralho assim do Boba Fett. Eu acho o visual dele foda, sabe? Aquela nave tosca, assim, ele todo. Pô, a Slave 1 é boa maneira pra caralho. É, parecia, sabe? Eu parecia acho uma muito... coxinha de galinha voando deitada. Tanto que eu acho que puta que pariu, assim, ele aparece pouco. Aí toda vez que eu assistia Star Wars de novo, ah, caralho, só aparece isso, né? Mas aí você vai assistir a trilogia antiga e você fala, nossa, cara, que bosta. Ah, a melhor coisa, é realmente, a melhor coisa da trilogia antiga é que o George Lucas vendeu pra Disney, cara. Não, sim, tem um negócio que eu falei do Mace Windu ser burro pra caralho, que eu acho que eu falei uma vez pro Mo, ele ficou caralho. Pior que é o bagulho da profecia de Diego resolver treinar o Anakin. Eu, se fosse o Mace Windu ou o Yoda, falava, mata o moleque. Ou então pega, não, esse moleque não vai ser treinado, leva lá pra casa do caralho. A profecia era a seguinte, não, vai aparecer o cara que vai equilibrar a força. Aí eu ia olhar pro lado, porra, nós temos quantos Jedi? 1, 2, 3, 50, 60, uma academia aqui pra fazer mais 1 milhão, beleza. Tem quantos Siths? Porra, o nego acha que tem um solto pela galáxia. Vou querer equilibrar essa porra pra quê? Pra que eu vou querer trazer equilíbrio? Vai tomar no cu, é o lado que tá ganhando, ele é o lado que é o bom. Ai, ai. Olhando por esse ponto de vista, não faz sentido nenhum trazer equilíbrio. Você equilíbrio de qualquer rola. Deixa assim. Deixa eu aproveitar, então, que eu tinha escolhido outra coisa, mas vou aproveitar o gancho do Magin e eu vou falar do terceiro filme da trilogia antiga, cara, o Retorno de Jedi. Cara, eu gosto demais da trilogia antiga, mas aquele filme não me desce. Daqueles... Ai, cara, aqueles ursinhos de pelúcia, cara, lutando os caras com armadura, com tanque blindado, e os ursinhos de pelúcia jogando pedra, sabe? Jogando pedaço de tora nos tanques. Ai, cara, não vai. Ô, Sorg, isso foi usado brilhantemente, você não viu o Avatar, porra? aquele filme tem uma coisa que eu acho legal. Aliás, tem mais coisas que eu acho legal, mas eu gosto daquele filme por causa da redenção do Darth Vader. Apesar dela ser rasa pra caralho, né? Porque ele olha, ó, o Imperador jogando raio, ele olha pra um, olha pra outro. Olha pra um, olha pra outro. Na terceira olhada ele resolve, assim, ele pega o Imperador e joga. Sabe? Aquela coisa tipo, unite, salamento. Exatamente. Tem muita construção, não, né? É tipo assim, meu filho, meu chefe. Filho, meu chefe. Meu filho. Vai, meu filho, vai. Ele pega e joga o chefe longe. Eu acho que ele passou assim, pô, meu filho, mas eu tenho outro. Pô, meu chefe, ele me dá dinheiro. Meu filho, sangue do meu sangue. Meu chefe, ele tem a força. Caralho. É isso, cara, é muito tosco, assim. E tipo, é você ver o capacete pra cá, capacete pra lá, capacete pra cá, capacete pra lá. É muito idiota, sabe? Ô, Sorg, isso é um erro. Você não viu a versão estendida, né? Não, nunca vi. Na versão estendida, ele pega, joga cara e coroa e escolhe o imperador. Ele joga o dado de RPG, né, dá erro crítico pro imperador, ele mata ele, joga ele dando coisa. Tipo, na realidade, eu acho que ele ia colocar o imperador em cima do ombro pra ele ficar mais alto, aí ele desequilibrou, jogou ele no abismo, sei lá, cara. Eu gosto da redenção do Darth Vader e tal, eu gosto quando ele finalmente tira a máscara, tem aquela cara toda bizarra, assim, tal, e o Luke, não, eu vou te levar, não, sabe, o Luke, não, eu vou te levar, porque você é meu pai, não sei o que, eu não vou te largar aqui. Eu realmente gosto dessa cena, eu gosto deles queimando o corpo dele, tipo um funeral viking, e só o Luke lá, sozinho, queimando o corpo do pai dele. Mas aí o George Lucas põe aquela desgraça daquela, muda a cena pra colocar a cara do Hayden Christensen em vez do ator, cara. Aí eu fico puto pra caralho. Aí ajuda a estragar aquele filme, cara. Ah, e os ursinhos, cara. Ursinho de 30 centímetros batendo em tanque blindado. Não me desce. Não, mas ele serviu, serviu pras montagens da internet da cara do Han Solo quando ele descobre que o Luke e a Leia se beijaram seus irmãos. Ô Sorg, você sabe que isso dos ursinhos é culpa também do filho da puta de George Lucas, né? Que no, teoricamente, no roteiro original dele, aquela luta não ia passar em Endor, ia passar em Kashyyyk, que é o planeta dos Wookiees. E seriam, na verdade, os Wookiees, que têm 2,30m de altura e são tecnológicos. Você pode não acreditar, mas os Wookiees são mega inteligentes e têm uma habilidade absurda pra mexer com tecnologia. Era por isso que eles eram o Chewbacca é o mecânico da Millennium Falcon, porra. Sim, sim, mas a raça dele toda é um bagulho tipo Wakanda. Eles vivem em árvore, não sei o que, não sei o que lá, mas tem arma poderosa, não sei o que, eles são todos assim. E o George Lucas pegou, não, olha só, vamos fazer cursinho que vai vender mais boneco. É, ursinho. É, filho da puta ficou rico, né, vendendo aquelas desgraças, aqueles ursinhos. É, o pior que o ursinho ele não vendeu muito, não, mas, porra. E aquela maldita série de TV? É, o problema foi esse. Em defesa dos Ewoks, o Caravana com a Coragem lá, aquele macacão bizarro gigante lá do final, é assustador, cara. Eu acho que é aquele final foda. É, mas eu acho que aqueles robozinhos dos Thundercats são meio melhores do que os Ewoks. Ah, como é que chama mesmo? Esqueci o nome, mas os quadros robôs... Os Burbles estão para ajudar. Enfim, cara, Retorno de Jedi é foda de ruim, cara. É muito ruim. É um final de merda pra trilogia e eu espero que o J.J. Abrams faça uma coisa legal. Ah, sei lá, eu já desisti. Galera, então vamos encerrar, vamos para a última rodada, a gente vai inverter os valores dessa bosta agora, a gente vai falar que coisa que é muito ruim, que é uma porcaria, é assumidamente uma merda, mas a gente gosta, a gente se amarra, a gente continua lendo, assistindo, ouvindo, começando pelo Sem Pinto. Bom, é difícil confessar isso, mas foda-se, eu me amarro pra caralho no traço do Joey Madureira. Holy shit! Eu tenho Battle Chasers completo. Eu gostei de Supremos Parte 3 e eu comecei a seguir o desgraçado na época que ele desenhava X-Men na fase da... Me esqueci o nome daquela raça tecno-orgânica. Do Varlock. A Falange? A Falange. Tipo, eu gostava muito o layout dele, o design que ele colocava nos personagens. E sim, tipo, eu acho que o cara desenha pra caralho. Sinto muito. Calma aí, eu não... Você gostou do desenho dele em Ultimates 3 ou você gostou de Ultimates 3? Eu gostei de Ultimates 3. Ah, vai tomar no cu. Meu Deus do céu. Vamos pro próximo, vai. Eu também gostei. Não, você perdeu seu direito de palavra agora. Groot, vai, pode falar você, cara. Tá bom. Eu ia perguntar do Wolverine sem nariz se ele gostava também. Wolverine sem nariz e toquinho azul? Pelo amor de Deus, Wolverine, cara. Wolverine sem nariz e toquinho azul, eu gostei. E também gostava do Joseph. Cara, eu vou cancelar tua senha amanhã, amanhã nada, na hora que acabou a gravação. Isso é muito errado. Ô Groot, vai você, cara, pra gente encerrar. Eu falei que era polêmico. Vou dar a chance de vocês também me sacanearem. Cara, eu sei que é uma merda, é uma bosta. Eu não sei nem porque que eu vejo essa porcaria. Supernatural, viado. Don't you cry no more. tomar no seu cu. Pode me pôr no cu também, acho também, cara. Eu não sei porque continuo vendo essa bosta, cara. É isso aí, grupo. Te tomo junto. Estou falando. O Pernator é meu amigo com câncer. É meu amigo, é legal, bababá. Foi desenganado pelos médicos, não vai sobreviver. Porra, eu vou abandonar o cara, vou continuar toda quinta-feira vendo o episódiozinho. Não é toda Nossa. Quinta-feira, você está na frente da TV e começa o corrimento anal, né, filha da puta. Supernatural, o nego vem defender que da primeira até a quarta temporada é foda, cara. Uma vez eu comecei a assistir a primeira temporada, nossa, cara, que chato. Não, não, da segunda a quinta, que é bom. Ah, não sei, enfim. Eu fui assistir a primeira, eu achei um porre, cara. Aqueles irmão chato pra caralho, cara. Puta que pariu. Não, sem contar que tinha umas coisas completamente sem sentido, sem noção, entendeu? Mas, cara, eu comecei a ver, entendeu? Eu parei de ver durante o tempo, aí voltei a ver de novo, fiz a maratona Supernatural. Mais ou menos em 3 meses eu vi até a oitava temporada todinha. Agora, falando de coisa recente, a décima temporada começou com o episódio zero, mostrando tudo que eles fizeram na série até agora. Esse episódio zero foi divertido, cara. Cara, não adianta. Metatron é um anjo gordinho, feio, com cara de vilão de filme de comédia da Sessão da Tarde. Tem aquela porra daquele anjo lá, o tal do Zauriel, não sei o que, que parece o Constantine. Não tem como defender essa série. Essa série foi feita só pra garotinhas não sentirem medo de filme de terror. Eu devendo é minha vez de falar, voltou por tomar no olho dos seus cus. Ô, Nuco, calma aí, você viu o episódio que eles vão conversar com a morte? Sim, eu vi. Esse episódio é do caralho, essa cena é linda, moleque. Entendi, olha lá, os dois homens conversando e a cena é... Vai tomar no centro do cu. Não é nem essa parte da cena, é antes, quando a morte desce do carro, que ela vai andando, aí o cara esbarra na morte, aí o cara morre, a morte vai andando, toca uma música maneira, e o diálogo dele falando que vai... Ah não, é que a gente tá aqui tentando achar Deus, matar não sei quem, fudeu o Lúcifer, a morte não, beleza. Eu vou te ajudar, mas você não tem medo não, cara. No final das contas eu vou matar todo mundo, no final das contas eu vou matar Deus, o universo vai acabar e eu vou estar aqui. Então não tem problema. Cara, as coisas mais maneiras que eu vi nessa série, assim, se for capitular, é o demônio dos olhos amarelos, o demônio da encruzilhada, tá? E quando o tio deles morre, que é o tio deles, é que é o pai realmente deles, né? Que o outro é um filho da puta. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Angel e Buffy é melhor do que Supernatural. Morte! Morte, caçado! Toma no inferno! Caralho, vai dar porra, vai sair briga agora, hein? Não, depois ele perde o pinto e ele não sabe por quê. Vai, Magin, vai tu agora, vai. Só digo uma coisa pra vocês, porra. David Boreanaz. Magin, uma merda que você gosta pra caralho, vai. Eu vou falar de um negócio que, tipo, o Léo vai ficar chateado comigo, o Dadá talvez fique chateado comigo, o Léo não, porque o Léo já viu dar o braço a torcer. O Dadá provavelmente vai ficar chateado comigo, que são os Guardiões do Universo, que hão de vencer o mal, pois seu destino é combater por um mundo ideal. Os Cavaleiros do Zodíaco. Ah, pensei que ia falar da Nintendo, porra. Ah, não, o Léo concorda que Cavaleiros... É, o Léo concorda. Mas eu fazer o quê? Eu gosto dessa porra. Eu peguei outro dia, eu tinha me tocado que eu não tinha visto o final da saga de Hades. Aí eu tava tentando me lembrar por que eu não tinha visto o final da saga de Hades, por que eu não tinha visto, falei, foda-se, vou ver. Vou chegar aqui de onde eu lembro que eu vi, não sei o que, estava no meio do inferno. Caralho, que bagulho chato. Eu revi, acho que os 8 últimos episódios estavam voltando pra acabar, mas tipo assim, quando eles estavam já enfrentando o Hades, eu não aguentava mais, eu queria dar um tiro no meu saco. Eu falei, não. Não, como é que eu gostava disso? E eu lembrando, caralho, quando eu vi no mangá, eu era molequinho, caralho, os caras botaram na armadura de ouro, maneiro pra caralho. Eu vi a cena, caralho, que bagulho escroto, clichêzento do caralho, feio, com furo de história, um monte de coisa, ah, foda-se. É, eu me lembro, eu comecei a ver isso também, eu gostei muito da primeira temporada, eu vi na Rede Manchete, né, passava lá, e depois quando começou, achei que ficou muito viado. Aí eu parei de ver essa porra. Você demorou até chegar na casa de Libra pra postar, tá isso? Eu era jovem, perdoa, me dá esse benefício dessa dúvida. Não, tipo, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi Cavaleiros, que era um episódio que, acho que era o Sei ainda no santuário, eu sei que tinha um poço com as estacas, um monte de caveira, gente cheia de sangue, não sei o que, caralho, que bagulho maneiro, eu vou sentar e vou ver essa porra, era molecão. Sentei, comecei a ver e vi essa porra todo dia, não, cara, sei o que. Foda-se, não vou pra escola. Eu era tão aficionado nessa porra que na época que tava passando, assim, temporada direto, foi no período que eu fiquei diabético. Então eu fiquei internado no hospital um maior tempão e eu pedia pra minha mãe gravar os capítulos. Porque eu ferra puto pra caralho, porque quando eu fui parar no hospital, era quando a porra da Manchete ia passar os capítulos inéditos a partir da Casa de Leão. Eu não vou ver essa porra! Caralho, aquele raio do Lightning Plasma na Casa de Leão, alguém gritando, morreu alguém! E acabava, voltava pro primeiro episódio. Fizeram essas quatro vezes, puta que me pariu. Porra, eu era tão viciado em Cavaleiros, né? Porque Cavaleiros saiu, que por algum motivo lá no Rio de Janeiro a Manchete pegava no rádio. No início do dial. É, 8 e pouco, né? 10 e pouco da manhã, uma cabeçada no fundo da sala, o professor dando aula, o pessoal com meio fone de ouvido, com 4 orelhas em cada fone, tentando escutar ali. Caralho, você sabe quem foi que falou isso? O que disse? O que disse? O que você disse? Que você disse? Como é que vocês lembram disso ainda, seus putos? A velocidade da luz não é superior à minha velocidade da luz. Minha velocidade da luz não é superior à sua velocidade da luz? O que você disse? Cara, eu lembro quando eu assistia Cavaleiros na Rede Manchete, a primeira vez que eu vi isso, porque a minha velocidade da luz é superior à sua velocidade da luz. Eu ficava assim, oi? Como é que é? A sua, a velocidade da luz. A velocidade da luz dele é superior à velocidade da luz do outro? Não, eu já expliquei esse conceito pra vocês. Ah, foda-se, Cavaleiros do Zodíaco é uma bosta e quem gosta disso é idiota. Pronto, falei. Tá, mas o bagulho da velocidade da luz tem explicação. Tá bom, não interessa. E chega, a última rodada é a minha, vou me fechar, que o Majin agora, a cabeça do Majin vai explodir agora de muita gente. É, a série é tem um final de bosta, mas eu gosto, que chama Lost. Pronto, falei, eu gosto, tô assistindo de novo. É, esse tempo atrás eu me toquei que eu nunca tinha visto Lost. Do começo ao fim, em ordem cronológica, assim, eu assisti, acho que a primeira temporada que eu vi foi a segunda, depois eu vi a quarta, aí eu voltei pra primeira, foi aquela zona, e aí eu tô assistindo de novo no Netflix, a partir da primeira temporada, primeiro episódio. É, cara, as primeiras temporadas de Lost são muito fodas, o final é uma bosta. O final de Lost é bem simples, você demora 10 temporadas pra perceber que a série acabou em 30 segundos do primeiro capítulo. É, sabe, não, Lost é uma parada que eu já até falei pro Majin, acho que eu já conversei com outra pessoa, o não sei se foi o J.J. Abrams ou o Damon Lindelof lá, alguém falou, Lost tinha começo, meio e fim, era pra ter terminado acho que na terceira ou quarta temporada, eles já tinham a série fechadinha, o problema foi que ela estourou de uma tal forma, ela virou uma febre mundial, eu acho que até na puta que pariu da China, nego trabalhando 20 horas por dia, tinha uma televisão ligada em Lost, e aí patrocínio comendo solto, propaganda e tal, estourando a audiência na TV quando passava, eles foram esticando, perderam o controle, eles não sabiam mais o que tinha de mistério a ser explicado na série. Perderam completamente o controle, não sabia como encerrar, e aí virou o que virou, cara. Mas, cara, eu acho foda, eu acho a primeira temporada do caralho. Aliás, acho que com boa vontade, até a terceira você assiste numa boa, assim. Aí da terceira em diante ela vai decaindo, ela vai ficando confusa, os roteiristas vão se perdendo, e acaba do jeito que acabou. Mas eu acho foda, cara, eu gosto pra caralho de Lost, eu acho sensacional. Mas aquele filho da puta daquele gordo não emagrece, desgraçado. Cara, você já viu Devil Lodge 2? Não, nem quero. Eu acho Devil Lodge uma bosta. Devil Lodge é uma bosta. Isso aí foi bônus. Falar que eu não gostava do Devil Lodge foi bônus, hein? Bom, se você ver, realmente por curiosidade, você vê que Lost é a pegadinha do início do filme. Cara, eu não consigo gostar dele. Eu gosto pra caralho de Jim Carrey, mas eu não gosto do Devil Lodge, cara. Eu acho estúpido. Eu acho que é uma ofensa, sabe? A inteligência das pessoas. A proposta é essa. A ideia é essa. Basicamente um humor extremamente nonsense e ofensivo. É aquela coisa do ridículo ao extremo e te faz rir. E aquele eu mesmo, Irene, a mesma coisa. Ridículo por ridículo, prefiro assistir os três patetas um enfiando o dedo no nariz do outro, que é muito mais engraçado. É, ridículo por ridículo, eu prefiro Monty Python. É, também. O comprimento de mão secreto que é passando embaixo das pernas lá. Mas só os cavaleiros da Inquisição. Monty Python é foda, a gente tem que fazer um episódio do Monty Python. Chega, acabou o podcast. Ué, já. Cala a boca que eu tô encerrando agora essa porcaria. Ninguém mais tem que falar mais nada. Com exceção dos nossos, das redes sociais. Imagine onde que a gente tá no Facebook. Barra Baile dos Enxutos, facebook.com/BaileDosEnxutos. Lá você pode achar a gente, mano, falar com a gente. Curte a nossa página, tem o grupo lá do Facebook também, procura lá a gente no. Dá um search lá no Facebook, no grupo Baile dos Enxutos, que a gente discute quadrinho pra caralho. Eu nuco, qual que é o e-mail do Facebook? Do Facebook, é o e-mail do BDE? baileDosEnxutos@gmail.com. Mande-nos fotos de suas mães, de suas irmãs, fotos suas, se você for gostosa. Mande-nos dinheiro, mande-nos resenhas, quem precisa trabalhar. Mande. Cara, manda resenha pra gente, a gente adora receber resenha, a gente precisa não ficar tão bolado com a grade de programação no durante o dia. Resenha que vocês mandam pra gente é muito bom, ainda que seja mal escrita, o problema vai ser de vocês mesmos, vocês vão ser xingados nos comentários. Com exceção dos leitores burros, quando a gente posta a resenha que o leitor manda, aí chega os negros tapado lá, vai ficar falando que resenha de bosta do BDE, não sei o que lá, mimimi, não consegue nem ler a porra do texto que o leitor mandou. Clemildo, tô falando com você, sua piranha. Toma! Mas que gratuito! Esse aí, galera, gratuito nada, cara, esses leitores tão me irritando. Ah, puta que pariu. Galera, tá lá os links de Google Plus, Twitter, Facebook, tá tudo aí no canto do site, vocês não são burros assim, ao bastante não achar. Manda as coisas pra gente e aguardem aí que em dezembro tem a iniciativa do Batman, o Baile dos Enxutos está participando. É isso aí, chega, até semana que vem. Acabou, tchau! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Tchau, minha filha. Clique em todos os banners do site. Isso. Clica em tudo. Mata vários vídeos.